Ora bem, eu vou falar fundamentalmente de envolvimento e empenho. E vou falar de uma história que nasceu com base numa história real. Uma senhora triste como todas, que tem que limpar a porcaria que os outros fazem. Ainda por cima, numa empresa que vende material eletrónico, como sabem, produz imenso lixo, nomeadamente plástico, cartão, enfim, tudo e mais alguma coisa que se possa imaginar, e implica trocas, trocas por avaria que vão gerar ainda mais, mais papel, mais plástico, mais cartão, todos os dias numa sala de recepção. O que é que alguém pode imaginar fazer a isto? Principalmente quando vive numa empresa que tem um problema gerado por esta troca permanente de materiais, que é a geração de monos, provocados pelas peças que foram reparadas e que, entretanto, ficaram ali e precisam de ser outra vez rentabilizadas. Então, a empresa também resolveu pensar o que é que vamos fazer e tomou a decisão de criar a campanha Eu Quero Mais. Eu quero mais, quero vender mais, quero ter melhores condições, quero mais conforto. Organizou, então, um programazinho de formação para toda a gente sobre liderança, porque liderança, pensou-se, é autoliderança, fundamentalmente. Cada um é dono de si próprio, é o diretor de si próprio, cada um tem capacidade de gerar ideias. E estávamos numa empresa onde se falava de pessoas e não de recursos humanos, de colaboradores e não de empregados. Aprendeu-se, entre outras coisas, vamos ver aquilo como uma refeição. São muitas ostras, algumas têm pérolas. E uma das pérolas que se aprendeu foi esta, que é dizer eu quero, em vez de dizer eu gostava de. Pediu-se às pessoas para contribuírem com ideias e a senhora, como não estava habituada a que lhe pedissem coisa nenhuma, era só para limpar, não é? Perguntou, eu também posso. E disseram-lhe, surpreendentemente, que sim. Quando lhe disseram que sim, ela pensou, então o que é que eu vou fazer daquela sala? Se as pessoas encontrarem uma sala limpa, vão sujar. Provavelmente não. Deixa-me lá pensar o que é que eu vou fazer a isto. E então, de repente, encontra-me lá assim, com este ar sonhador, a pensar o que é que eu vou fazer a isto. Porque agora sou eu responsável por gerar ideias. E então, pôs-se a gerar ideias inicialmente confusas, mas a seguir até se lembrou que havia umas coisas que se chamam papel e outras que se chamam esferográfico e começou a passar a informação que aquela cabeça gerava. Imaginou um caixote de lixo bem maior onde coubessem as coisas e que não se visse, até decorado de forma engraçada. Lembrou-se daquelas televisões de pendurar, já ouviram falar em LCDs. Ela só tinha ideia de televisões de pendurar. E então começou a pensar onde é que havia de pôr a televisão de pendurar, porque havia lá uns rapazes que trabalhavam nos computadores que até faziam uns filmes muito engraçados e podiam passar informação sobre o que é que a empresa vende. E por que não pôr a sala assim? A verdade é que não ficou muito diferente disto, mas toda a gente aceitou. Porquê? Porque se começava a gerar algum conforto no cliente que vai só à troca, que está normalmente envolto em lixo, e de repente vai ter condições de conforto e até vai poder começar a olhar para as condições que tem, novas condições para comprar monos, a preços bem mais rápidos, mas que lhe vão seguramente ajudar a resolver alguns problemas. As pessoas iam gostar de estar à espera e isto havia a certeza absoluta. Quando a sala ficou pronta, e desde a ideia até à sala ficar pronta, demoraram 2 dias, portanto, não estamos a falar de investimentos poderosos, ela sentia-se como num conto de fadas. Era a dona dela própria. Até já tinha conseguido influenciar alguma coisa com o seu empenho, porque tinha gerado ideias e tinha-as demonstrado. Os clientes começaram mesmo a ficar mais tempo, porque já não iam apenas trocar material que estava avariado. E começaram a reparar nas promoções e começaram a comprar. E porque começaram a comprar, este gesto passou a ser um gesto bem mais fluente naquela empresa todos os dias. É evidente que toda a gente ficou muito satisfeita, nomeadamente os vendedores, nomeadamente o marketing, porque foi visto como uma ação de marketing fantástica, aquela renovação, e os fornecedores, porque os fornecedores também viram resolvido o seu problema com os monos. Os fornecedores têm, às vezes, um bom protocolo. A Nossa Senhora da Limpeza ficou, então, assim, foi nomeada diretora de manutenção das instalações para o conforto dos clientes externos e internos, para além de ganhar comissões e se sentir uma senhora, sabe dizer: eu quero.